084, change to 118 decimal 6, please. Correct, 118 decimal 95. Salvador Europa 084, no contact on 118. Correct. It's 118-95. 118-95. Hello, good night, Europa 084 with you. Stand 113-3200 information, Sierra, for startup to Madrid. Okay, 084, stand by to start up. I don't have your flight plan here yet. Which is your time, estimated time for takeoff? Estimated time for takeoff is 0050 in 12 minutes, 1-2 minutes. Okay, 0050. Okay, I'll check your flight plan. I don't have it here. So I'll call you back to copy in some minutes. Stand by. Okay, stand by. Taxi até Ponte Pedra, via Pátio, chame pronto a decolagem. Salvador 355-900. Prossiga. Possibilidade de ir pro Adona, senhor? 355-900, bater a pilha, guarde. Senta. Tristeza, navio estabilizado, desloca a pista? Completamente. Torre, 1895, boa noite. 1895. Salvador, o Santo 3398, boa noite. Pode voar para 225, aguardando o último vetor para o lote. Desça para 2000 pés. 225, descendo para 2000, aguardando o último vetor. Ciente. Europa 084, Salvador. Tower. Go ahead, Europa 084. Can I check the traffic room? They have no notes about your flight plan, okay? I'll check with the C center now. Stand by 1 minute, please. Okay, thank you. Standing by. Change, mantenha a posição. Agora estou autorizado no quadro, chame táxi. Sim, passada, obrigado. Adalé, mantenha o web. Cuidado, Adalé, mantenha 910, 8764. Salvador 6313 para o táxi, LB 170, autonomia de 4 horas e 15, alterna Galeão. Autorizado táxi, à direita até o ponto de espera, champão para decolagem. Portará. Salvador Gol no 604, posição 2 para pushback e acionamento. Na 2, coordena com a equipe de pátio, a aeronave do Chanel já iniciou o táxi aí no setor de pushback e após autorizado, chama táxi. Coordenação após o Chanel autorizado, 9604, chama táxi. 3398, esquerda, portão 8. Então, 3398 na Alfa, esquerda, portão 8. 8338. 5595, complete o LS, chame torre 1895. 10895, boa noite. Torre Salvador, trip 5515. Cheque o trem, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 89. Aguarde para o trem. Espera, pronto, 6303. Ciente, mantém a posição. 6747, decola os 46, controle 120, decimal 8. 08, boa noite. Boa noite, o Web 6747. WebJet 6747, contato radar, Tubal 360, saída da El. 36 da OLM, essa é a situação. Livre pouso 555, 140 graus, 8 anjos. Livre pouso, center. 604 para o táxi com 158 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternativa Recife. Solizar o táxi à direita, chame pronto para decolar. Ele táxi à direita, chamando a pronto, 1604. E a 313, autorizado Lema, tem 1-0. Deu até, a 313. Solo 5515. 5515, seu solo aos 49, táxi via Alfa Kilo Pátio 3, né, me escuta? Alfa Kilo Pátio 3, sim. Pronto, 6303. Fim de decolar, 120 graus, 109. Fim de decolagem. Autorizado, né, Matheus 604? Aliás, bati 1-0, gol, 1-0-4. Torre, eu vi 1-9-6-4-6. Vocês adiantaram a saída pro Galeão? Qual é a rota prevista? Dinerã pelo I-5-0. Que deve ser a Daniel Lidl e depois eu, diz. No 3, colo 5-2, controle 208. 08, obrigado. 604, livre de decolagem, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Autorizado de decolagem, 1-0, gol 1-6-0-4. 3. Oxalá 6313, contato radar, subou 360, saída da El. Saída da El, pode voar da El? Autorizado. Webjet 6747, chame centro, 1251, alterna 3325. 513325, boa noite. 604, decola 53, controle 208. 30128, decola no 604. Salvador Bastido, any news for flight plan? Not yet, sir. Did you check with your staff if the flight plan was issued? We are trying to coordinate, yes. Okay, I don't have it in my system yet, okay? Okay, standing by. Boa noite, controle Gol, no 604, na sua escuta. Gol no 604, contato no radar, subou 370 na saída Momo. 370 na Momo, Gol no 604. It's trying to get in touch with our company to see what's going on, thank you. Okay, thank you. Bravo Delta, Brasília. Confirmo qual parte se encontra e a pista que decola. Ok, para Guarulhos nível 400, está pronto com a pena. Autorizado, 400 Guarulhos via Aper Zulu 6, via Bridge Belo Horizonte, decola da 17, curva direita, sai ideia da El, Leda e depois voa para Bridge. Aciona 5504, controle frequência 208. Correto, chame para acionamento. Autorizado, acionamento, chame táxi. Corretan 3305, por favor, autorização para Recife, está pronto para corte. Ciente, está autorizado, 3305 para Recife, no nível 330, via turística 58. Decola da 10, curva direita, correção curva esquerda, na saída Puca, transição Aru. Aciona 5514, controle frequência 208. Chamo 330 na Aru 58, curva esquerda posta, Puca Aru é a saída. 1208 é o controle, por favor, o código transponder. 5514. Ok, 5514, tá 3305. 6313, chame centro Recife em 1251, alterna 3325. 251, 3325, 6313. Gol no 076, desça 2000 pés, 1018, livre LSX. 2018, desconsidera a etapa 050, senhor? Desconsidera. Ok, desconsiderado a restrição, etapa 1018, 2000 pés, gol no 076. Gol no 604, chame centro Recife em 2545, alterno 2685. 52685, alternado, 604. Sou eu, Rio 9646. Está com o plano aqui para os 30, ficaria pronto para a gente para os 15, não? Tem como antecipar? Tá, eu estou com o plano aqui já autorizado, já só falta confirmar a sua rota, mais alguns instantes já deve sair aqui. Assim que estiver disponível, que eu já chamo, ou caso pronto para acionar, chame aí, informe. Então, na exposição, obrigado. Autorizado, chama para ingresso, pistola 7, confirma o POB. Meia dúzia, chame para ingresso, número 7. Então, 3178, identifique, chegada a Mares, desça ao 050. Pela pista, cabeceiro 7, a parte alinhada e pronto. Gente, livre decolagem, vento 120 graus, 89, Bravo Delta.